A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Novamente bem-vindos, pois é, a fruta é tanta que é difícil escolher, são 30 anos de música espetacular. Na nossa jukebox de hoje, vamos ter Easy Lover de Phil Collins, seguimos com Dolce Vita de Ryan Paris, os dois sucessos de 1984, e depois vamos saltar 3 aninhos até 87 para ouvir Ivana Spagna com o sucesso Call Me. Outros verões, outras estações, tempos fantásticos para recordar aqui na nossa jukebox. Vamos à música! Easy lover. Jukebox. E por hoje acabou, foram mais 3 sucessos. Na próxima emissão, cá teremos novamente a viagem no tempo que você não vai perder de maneira nenhuma, só em jeito de recapitulação, Phil Collins com Easy Lover, depois Dolce Vita de Ryan Paris e finalizamos com Ivana Spagna, Call Me. 3 décadas de música, na Jukebox, só aqui mesmo, na sua rádio. Jukebox.